chega no grau. Você disse que era só mania. Me ajuda. Você não tá vendo o meu lado bom. Esquece, não. É assim que eu sou. Agora eu estou perdendo a calma. Me ajuda. Vou sair da sintonia e eu não vou gostar. Não gosto, não. De você me ver chorar e ter certeza. Não. Que eu sofri com a sua ausência. Mas quando a noite chega, maravilha ver o clima mudar pra amar. Você vai dançar, tem energia até o dia raiar. Quem diria somar, com o amor que se dá pra ganhar. Picadilha é dançar, maravilha é amar. Me chama que eu vou já. De amor eu vou. De amor eu vou falar. É bom saber curtir, sair, apreciar a noite. Sempre assim, boa noite, um bom lugar. O DJ representa, malandro rap tá no ar. Valorizar e provar, se estirar. Quem quer ser feliz, pronto pro que der aí. E o que me diz? Um drink, um champanhe, não pode dar vexame. Assuma o controle aí. Não é de hoje que sujeito homem já está no rolê. Isso pode ser bom, vai depender de você. Mas se depende de nós, os mano, as mina, a música, a voz. Sem treta e sem confusão. Noite afora no rolê é da hora, só na paz. Então, maluco, só tem que tocar. Sempre assim, pois respeito é o que há de bom. Estilo sangue bom. Bate coração, emoção é ter orgulho de viver. Eu preciso ser, é tão bonito ter alguém pra surpreender e ver você curtir sorrindo, eu sei. Mas quando a noite chega, você vai mudar. Sei que pode existir problema, mas agora é outro esquema. Ser feliz é nosso objetivo. Eu vou esquecer de tudo.